Ei, isso é hitmaker, fio? Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei. Essa princesa quebra defesa, ela é covardia demais. Bateu fraqueza, tomei rasteira, olha só o que ela me faz. Credo, que delícia, mexendo o bumbum hipnotiza. Credo, que delícia, quando ela desce, desce, desce, desce com as amigas. Desce, desce, desce, desce, paralisa. Desce, desce, desce, desce com as amigas. Acaba com a minha vida. Isso é hitmaker? Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei. Essa princesa quebra defesa, ela é covardia demais. Bateu fraqueza, tomei rasteira, olha só o que ela me faz. Credo, que delícia, mexendo o bumbum hipnotiza. Credo, que delícia, quando ela desce, desce, desce, desce com as amigas. Desce, desce, desce, desce, paralisa. Desce, desce, desce, desce com as amigas. Acaba com a minha vida. Delícia!